É Lúcio CDs. É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. A carroça. Só o seu amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. O meu coração me diz: só o seu amor tem o tom da estação, tem brilho e sabor. É brisa quente de verão. Quando eu cruzei na rua, falou mais contra a emoção. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Eu sei, eu vi na luz o seu olhar e os sonhos de amor. O amor pode me fazer feliz. É tudo que eu sei. É tudo que eu sempre quis. Quando eu cruzei você na rua, falou mais pouca emoção. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Vamos embora! Alô, carroceiros! Muito boa tarde, Gazota! Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Quando eu cruzei você na rua, falou mais pouca emoção. Meu bem, agora eu tô na sua, com todo o coração. Luxuosa Carroça da Saudade chegou, chegou, chegou. Sonhei com você, um sonho bonito. Sonhei com você, fazendo amor comigo. Sonhei com você, um sonho bonito. Sonhei com você, fazendo amor comigo. Eu começo acariciando seu rosto, mordendo sua orelha, beijando seu pescoço. Você vai ficando excitada, soltando gemidos que baixinho eu ouço. Minha boca desce um pouco mais pra sentir os seus seios, aumentar o prazer. Minhas mãos não conseguem parar, fazendo arrepiar cada parte de você. Minhas mãos não conseguem parar, fazendo arrepiar cada parte de você. Agora o passeio de carroça é um luxo. Ai, amor, amor, amor, eu quero você. Eu preciso de você, do seu carinho, da sua pureza e de toda a sua... A carroça. Ai, amor, amor, amor, me deixa te possuir com toda a loucura do mundo. Porque louco, amor, eu já sou, sonhando assim, desse jeito. Uhul! Você nua, já deitada na cama, me mostra o caminho da fogueira em chamas. Eu mergulho com o corpo e a alma, já não tenho mais calma e a gente se inflama. Nessa hora, sem nenhum preconceito do que é certo ou direito, o amor não tem fim. Eu estou dentro de você e você está dentro de mim. Eu estou dentro de você e você está posso resistir. Mais um instante. E a saudade rolando aqui no Casota. Eu tenho uma vida pra viver. Estamos aqui de volta. Quero estar fazendo uma ressaca do verão. A gente deseja uma boa tarde a todos. Uma boa festa. É a carroça. É o Maestro Nino. A gente abraça com muito carinho os amigos aí do Cobra Som. Como sempre, fazendo sucesso. E hoje, Justino com a carroça. Tamo juntos hoje aqui. Com a solidão. E a carroça só na manha. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro. Que adoro. Aí o meu amigo Fabrício. O Bruno. Andrezinho Pressão. E a amiga Kedma. Uou, uou, uou. Você ilumina os olhos. Louco, loucos. Aí os Decolocos de Marituba. Alô, Carlinho. Uou, uou, e a sua primeira dama. DJ Lauro Saudade, juntamente com a sua esposa e a sua cunhada. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Mais um instante. Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você. Alô, Bate Vino! Ah, mãe. Grande parceiro Bate Vino, esse é velha guarda. Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi, com a solidão. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo que adoro, que adoro. Você ilumina os olhos. Estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Você me ah, coração. Se você soubesse o quanto gostei de você. Marcelo e a Simone. Pois o tempo. Já por aqui, um abraço. Eu não vejo a hora de ver você chorar no amor como quem ama chora. Empresário Ginaldo. Alô, Ginaldo! Walter Clay e o JP, juntamente com a Michelle, a Rosa e a Aldaise, tá aqui com a gente. Chorei muito esperando e só quero agora fazer você chorar no amor como quem ama chora. Pode chorar. Pode chorar que já astro consagrado em Aparelhagem do Pará, DJ Toninho. O casal Beni Show, meu amigo Vladimir, a Lady. Isso quero. Eita coisa boa. Fazer você chorar no amor. Aquecendo na manha. Beni Show na área. Pode chorar que já não adianta. Não estou mais afim. Pode chorar que já não adianta. Vá pra longe de mim. Pode chorar. Renato Saudade, também já marcando presença. Aqui. Juro, eu tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. É saudade. Seria bem melhor nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez nunca teria sofrido. Sem querer por ti me apaixonei. Agora é tarde, eu sei. Pois sem querer por ti me apaixonei. Orgulhosamente Marajoara. Aqui é Lúcio Cedês. Seu Paulo, Dona Nina. É o nosso casal de Lúcio. DJ Toninho. Juro, tentei, não consegui mudar esse seu jeito tão arrogante. Nunca pensei que fosse assim. Às vezes sensível e tão provocante. Seria bem melhor eu nunca ter te conhecido. Quem sabe assim talvez eu nunca teria sofrido. Vamos lá, filho. A carroça. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho. Grande motora, meu parceiro Anderson. Aí, motora da Transile. Ele já tá na área passeando. Alô, Pernambuco. Você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos. Vai trabalhar, Pernambuco, bora trabalhar. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria. Dá-lhe, Toninho! Beija teus lábios, queria. Minha índia. E dizer-te, minha linda rosa. com teus olhos me falava que me amava eternamente, que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava, meu amor me enganava. Quando eu estava ausente, quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia carinhosa, beija teu. Amiga, amiga Silvia, beija. Faz parte da equipe aí do meu amigo Carlos da Farinha, Lara Veropa. Alô Silvia, rosa. E dizer-te, e a saudade, minha linda rosa, tu és linda e feiticeira. Tu és linda, Carlinho, e feiticeira. Decolou com os Marituba, linda, mas eu te amo. Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos. Alô? Nem de nós pensou voltar atrás. Que orgulho, quantos desatinos. Saudade. Eu bebi champanhe em seu noivado. Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado. Égua do som. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Amigo Sabazinho, olha o Sabazinho. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor venho. Doce meiga, com prazer ouvir. Aí o parceiro Elias, sou eu. E a sua primeira dama, amiga Vera, já passeando de carroça. Sou eu que cansei de outra boca beijar, pensando em ti. Uma noite, já muito tempo depois, tirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor venho te procurar. Sou eu sua voz doce meiga, com prazer ouvir. Sou eu que cansei de mentir, de fingir. Sou eu que cansei de outra boca beijar. Você vai me matar, ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar. Aí o meu casal lá do Roxy Bar, de quem sabe. Já por aqui, mandei uma maluquinha agorinha lá na frente. Entendo tudo o que um homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que amigo Pedro, alô Pedrão! Eu gamado. Aí, Janete. Tão preso no seu laço. Sou um palhaço de você, moça mulher. Estamos aqui no Cajota! Pois eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei em ser bobo. Me perdi por esse olhar tão inocente. Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar, ou então deixa louco. Com esse corpo moço e esse jeito de olhar. Cadê o Bativino, hein? De quem sabe tudo. Alô, Bativino. Que mancha tudo. Entende tudo o que o homem quer. Você só quer provar que com tão pouca idade pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço, sou um palhaço de você, moça mulher. Eu já tenho a idade do lobo. E eu que jamais pensei em ser bobo. Me perdi por esse olhar tão inocente. Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Foi tão lindo nosso amor, um sonho de criança. Hoje tudo. Os nossos manos da carroça ficou só. Parabéns por aqui. Lembrança. Alô, manos! Recordo o primeiro olhar e o beijo no portão. Agora não sei onde está a dona do meu coração. Saudade, saudade, saudade. De um sonho tão bonito só restou esta saudade. É. Dois caminhos tão distantes um do outro, meu amor. Se você está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Cada instante é um tormento, vem ver como estou. Renascer. Aí, Cunhão. A minha ilusão. Até seu Cunhão, dá um chega aqui, Cunhão. Traz ao meu coração um pouco de você que já nem sei onde. Aí, o meu casal lá do Roxy Bar. Pois eu te meu amigo Pedro, Janete. Vem me fazer. Onde nós estivemos na residência. Quero outra. Lá em Brasil Novo. Magalhães Barata. O maluquinho teve um tratamento de rei lá, viu? Comeu toda a comida, Janete. Bora, Cajota! De um sonho tão bonito só restou esta saudade. Dois caminhos tão distantes um do outro, meu amor. Você está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Aqui é Lúcio CDs. Venha renascer a minha ilusão. Traz ao meu coração um pouco de você que já nem sei onde anda agora. Pois eu te chamo a toda hora. Vem me fazer feliz. Quero outra vez sonhar. Carroças Luxuosas de Lúcio. Tá por aqui, valeu. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Só na saudade. Vou procurar Lúcio CDs gravando tudo já, viu? Um outro alguém que queira sempre. Empresário Edinaldo. Pra cima, Edinaldo. Meu bem, agora sei. Alô, Cunhão. Que não vou mais. Atenção, Cunhão, dá um chega aqui, Cunhão. Fica sofrendo. Pelo amor de Deus, Cunhão. O tempo fez você mudar. Aí o Josué, o Marcelo. Aí o Sargento Pedro. Já passeando de carroça. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Que... Eita, casota! O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Saudade. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Tu és olha meu parceiro Fábio Doido do lá da Santos Dumont. Sonho, és o meu essa velha guarda sonho, meu amor, minha paixão. Alô, Pernambuco. Agora nossos manos já por ali. Alô, John. Conhecido. Aí, Daiane. Meu coração, quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. O papai da Bia tá aqui. Ela que é a nossa carroceira de Lúcio. Rapaz, como é que um cara feio faz uma filha bonita? Vou te contar, viu? O teu sorriso lindo puxou pra mãe. Traiu, teu olhar me conduziu. Eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou. Querer te possuir. Uhul! Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso preciso para ser feliz. De todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Dali Torinho! Meu Deus, quantas vezes eu me dei, me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. DJ Toninho. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Também com a gente o nosso parceiro Antônio Fernandes, o papai do Raul, hein? Esse caceteiro, hein? Gente, bora pra cá, vem pra cá. Meu Deus, quantas vezes eu me dei, me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Grande parceiro Bacurau, o DJ Anderson. Eu me atirei de tá passeando aqui no Casota, dividindo o que restava desse amor. Bora Bacurau, pra cima, garoto. Tão feliz, mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não. Casota, pai d'égua. Meu amor, meu santo, o grande Fábio doido. Aí, Jamaica. Eu quero. Gente, bora, casota. Pra você voltar pra mim. Dale, Toninho. Não vá me dizer que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar. Alô, sem limites. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. A carroça. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Búfalo. Sente assim como sou. Bora Farofa, meu parceiro Farofa. Desde de outubro, já por aqui. Assim desde ontem. Por sinal, ontem arrebentou a boca do balão. Meu lá em São Caetano. Me ouça, por favor. O Farofa que trouxe 300 caranguejos de lá. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Não vá me que já me esqueceu. Um grande amor não vai se acabar assim. Saudade. Vem pra mim, vou lhe fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre quis. Vem pra mim. Posso ser o amor que você sempre Roça da Saudade. Assim como sou, deixe de orgulho e me aceite assim como sou. Não demores mais, venha correndo. Juro que você não vai se arrepender. Não sou importante, eu pensei. Alô, Cunhão! Olhe bem ao seu redor. Atenção, Cunhão ou Cunhinha, dá um chega aqui. O meu valor. Não tenho nada, mas eu sou um milionário de amor, de muito amor. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Você vai me chamar. Vai gritar por meu amor e sentir, solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço. Depois de tanto me amar, vai. Como é que é? Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade e a saudade sou teu homem, meu amor. É só que é no verão aqui no Casota. E a comitiva também lá do Carroça Festa. Também tá desde sexta-feira, juntinho com a Luciosa. Ei, careca. Careca, seu grande amor. A Suzy, ao lado do seu esposo. Caiu na brecha já. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro, pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço, pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai. Você vai ver de frente a saudade e saber que na verdade Carrinho decolou com os Marituba. Sou teu homem, meu amor. Alô, Casota! Só na saudade, vai! Faça-me um favor de me deixar em paz. Nico, saudade, alô, Nico! Já te amei, não te amo mais. E aí, Beto? Agora chega de abusar. Quem te amou não te ama mais. E ele fala pra ela assim, ó: sai de mim, mulher ingrata. De te amar, você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. O maestro da saudade chegou. Faça um favor

E os manos da saudade. E quando alguém perguntou: alô, manos! Seu nome ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em. Aí o parceiro Bigu e a comitiva da Favelinha já na área. E começou a chorar. Valeu! Ao ver o menino passar, zombando e dizendo que o santo morava. DJ Toninho. Mais uma assim, ó. Quando eu era criança, eu vi o meu pai brigar com minha mãe e eu sofri. A revolta era tão grande que me matava. E eu, coitado, indefeso, só chorava. E o tempo foi passando e eu vi. E aí, Bruna? Eles dois se aturarem só por... Aí a comitiva Carroça Festa. É tão... Aqui no lado, como sempre. Se acabar. Aí, Sara. Parceiro Claudio Vitor também já mora aqui. Eu é o meu casal de luxo. Esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Deixa comigo, vou jogar lá amanhã, viu, Bigu? Não quero recordar. Vou levar, vou jogar o CD ao vivo. Lembranças do passado me fazem chorar. Recordações não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Hoje eu vejo, depois de tantos anos, como essas coisas marcam a gente. Por isso você nunca deixe que os manos da carroça e as suas frustrações. Lúcio CDs, a carroça. E o tempo foi passando e eu vi eles dois se aturarem só por mim. É tão triste ver o amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Recordações não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Recordações não. Eu preciso esquecer as maldades do mundo e da vida, esquecendo alguém que inventou. Lúcia Deus gravando tudo. Vamos gravar 3 CDs hoje aqui, viu, Lúcio? Primeiro, segundo, terceiro tempo. Corpo inteiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Quero tanto encontrar o amor que ando procurando. Saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Porque lutar, porque eu sou mais forte. Carrinho, ele comanda os decoloucos, hein? De uma vez, o lado bom da vida. Essa voz se conhece, Carlinhos. Preciso esquecer essa dor que me fez tão sofrida. Sei que vou encontrar um amor mais puro e verdadeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Ou eu mato a saudade, ou saudade me mata primeiro. Só na saudade. No sul, no centro, lá no norte. E ninguém vai me fazer voltar, porque eu sou mais forte. E ninguém vai me fazer voltar, porque eu sou. Ai, cunhada, cunhada. Ai, cunhada. Pelo amor de Deus! Bora, farofa, vai que é sua! Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu copinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando. Deste fogo abrasador. Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Ei, careca! Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho. E aí, Nico? E matar minha saudade. 0-0 aqui, Nico. Tá 0-0. Volta, meu bem, meu amor, minha vida. Estou lhe esperando. Volta depressa, que o meu coração está quase parando. Ô, toqueira fantasma. Há muitos beijos, abraços. Minha amiga querida. Seu calor. Alô, Jorge. Juntamente com seu esposo, o nosso eterno assessor, correndo de amor, o rei do camarão. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. Enquanto eu estou. Alô, Marcelo, alô, Simone! Esperando minha. Alô, meu casal lá do Roxy Bar. Mando, meu amigo Pedro, Janete. O abraçado. Receba um abraço especial aqui do maestro. Às vezes eu recordo. O papai da Bia. Ciúmes, seu rosto. Papai e a mamãe. Seu perfume. Seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar saudade. Minha saudade. Saudade aqui! Toninho, o maestro da saudade. Eu sei que às vezes tu, mulher, causaste dano sem querer. Pequenas coisas que esqueci. É nada de saudade. Meu amor, só na mãe. E tantas vezes eu cantei, igual criança eu chorei. Fechei a porta sem querer. Quando morria por te ver. Às vezes tu, às vezes eu. Brigamos antes e depois. Por este amor que é teu e meu. Mas por orgulho de nós dois. Às vezes sim, às vezes não. seu domingo só começando aqui. É a Luciosa, eu cobro a som. Mais uma vez eu tinha aqui pra fazer, pra gente compartilhar essa alegria. E tantas vezes tu também por mim choraste alguma vez, e com meus beijos eu sequei teu choro triste de mulher. Tu me ensinaste, meu casal Benício, que o nosso amor vai só crescer, e em meus braços te ensinei que só a ti posso querer. Antônio, às vezes tu, às vezes eu, brigamos antes e depois por este amor. Aí, José, meu e meu, aí, ali. Mas por orgulho de nós dois. Eu, Raul. Às vezes sim, às vezes não. Vem-te embora, Raul. Sem haver razão, palavras sem nenhum valor, pequenas coisas. Orgulhosamente, Marajoara. Parceiro Jay Lauro, abraço, amor, juntamente com Eliana, Edilena, alô, socorro! Um pássaro, quando quer voar, sinto um livre solto, amor, com você ao me beijar. Pode me torturar, amor, pode me torturar, com seus beijos e abraço, amor, que eu não vou me incomodar. Pode me torturar, amor, pode me torturar, com seus beijos e abraço. DJ Toninho. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.